Eu sei as tuas obras, teu nome brilha em luz. Mas cuidado, oh igreja, pois a morte não é a paz que traz. Lembra-te do que tens recebido, guarda a palavra e arrepende-te. Serás vestido de branco, comigo andarás em santidade. Vigiai, oh povo, a porta está aberta, a promessa é eterna, em Cristo a vida é certa. Vigiai, oh povo, em fé e em adoração, com Ele ao nosso lado, firmamos nossa posição. Aos fracos uma esperança, o amor do Pai é real. Guardaste a minha palavra, serás salvo no final. Aconselho-te a ouvir a voz que bate à porta. Se abrir, Ele entrará, e a festa será feita agora. Vigiai, povo, a porta está aberta, a promessa é eterna, em Cristo a vida é certa. Vigiai, o povo, em fé e em adoração, com Ele ao nosso lado, firmamos nossa posição. A porta está aberta, a promessa é eterna, em Cristo a vida é certa. Vigiai, o povo, em fé e adoração, com Ele ao nosso lado, firmamos nossa posição.